Bem-vindos ao episódio 14 do OrionCast. Essa semana, o nosso tema principal vai ser jogos que odiamos. Então, que nem as coisas que mais odiamos nos videogames, agora nós vamos ter prazer em falar dos jogos que jogamos, que achávamos que ia ser uma animal, mas no final acabou sendo uma porcaria. E acho que tem muitos jogos pra gente falar disso, né? E hoje com a gente temos o Lula Molusco, o Homem Mal, o Hyde e eu, Setista, de volta apresentando. Também hoje vamos ter como segundo quadro o BGM, e dessa vez vai ser BGM com músicas brasileiras ou músicas influenciadas por ritmos brasileiros em videogames. Foi uma procura bem complicada aí, mas o Hyde aparentemente conseguiu uma lista legal pra gente mostrar, né, Hyde? Ou algumas que lembrem vagamente alguma coisa brasileira, né? Que é meio difícil, mas... Alguma coisa brasileira vai ter no meio dessas músicas, certo? Tem lá um coisinho de samba, uma... Uma cuíca, é. Uma coisinha assim. Então, pra fazer a nossa homenagem às músicas brasileiras em videogames, que esperamos que vá aumentar o número, principalmente com o Max Payne vindo pro Brasil, né, o próximo Max Payne vai ser em São Paulo. Que outro jogo que vai ser no Brasil em breve, que vocês lembram? Teve o Call of Duty também, no Rio de Janeiro, né? Ah, é mesmo. Teve Call of Duty, mas não teve trilha sonora, então tá bom. Melhor ainda, que no Rio de Janeiro trilha sonora ia ser meio estragada, né, mesmo. Imagina funk. Imagina a Rebolation, você lá matando os caras na favela e eles com rádio a toda no Rebolation. Ah, mas aí tinha que ser uma tela na Bahia pra ter Rebolation. Rebolation não é funk, ô animal. É na Bahia, Rebolation é da... Primeiro, eu vou lá saber que Rebolation não é funk, nunca ouvi. E segundo, pra mim, Rio de Janeiro como é que pega tá falando negócio todas que você as nunca ouviu? Merdas... pra mim, Rio de Janeiro pega todas as merdas do país de música e consegue colocar num caldeirão pra transformar numa merda maior ainda. Ó, gente, é o setista que tá falando, hein? Eu não tô falando nada. Vamos, não reflete a opinião. Tem muita gente do Rio que ouve, hein? Mas eu tô falando da música do Rio, não dos cariocas. Então, cariocas, nós não temos nada contra vocês. Mas a sua música é meio zoada. Então, como o homem mal disse, vamos pular. Porque senão você... destruído nos comentários. E deixem comentários, qualquer tema que vocês acharem legal a gente comentar, deixa lá. Se vocês gostaram dos jogos que a gente pôs ou não, se tiver mais jogos odiáveis, e se vocês não concordarem com os nossos, como sempre, deixem comentários, e que a gente dá os nossos alôzinhos ou salves, né? E vocês vão ter os seus 5 segundos de fama com a gente aqui. E agora vamos dar os salves e os alôzinhos para todos vocês que deixaram comentários para a gente no podcast anterior do Street Fighter. O Webstar, valeu, Roger Sarga, Abestruz, o Holdren deixou 2 seguidos aí, General J, como sempre, o Hyde aparentemente respondendo para alguma coisa do Holdren, o Reaper, o Aafroze, que um dia eu ainda vou querer uma explicação do que Aafroze significa. O Enogueira Júnior, o Roger Saga de novo, o Reaper, André Viana, o Dark André, o Douglas, que eu acho que é novo, né? O Douglas, ou ele já deixou algum comentário antes? Acho que não, né? Então, bem-vindo aí, Douglas. Super KFO, o Sucesso, que a gente já tinha falado antes, o Lula Molusco adorou esse nickname Sucesso. E o Big Smoke, que foi o último a deixar comentário até este momento que estamos lendo. Então, um salve aí pro Big Smoke, que, curiosamente, neste comentário que ele deixou, ele tava mandando um salve pra gente. Então, agora a gente tá mandando um salve pra ele por ter deixado esse comentário. Valeu aí pelos comentários, galera. E continuem escrevendo, continuem falando pra gente o que vocês acham, se é bom ou ruim, ou qualquer sugestão de tema ou qualquer coisa, beleza? E agora, pulando para o nosso tema principal, vamos falar dos piores jogos que jogamos. E O meu primeiro, eu fiz uma lista de dois só, e o primeiro da minha lista é, e ainda bem que o detetive atrapalhado Pascoal não está aqui hoje, porque eu acho que ele ia me bater. Com certeza. Qualquer coisa contra Nintendo, ele briga, mas esse jogo eu tava com um hype muito alto, ele apareceu na E3, e eu acho que todo mundo que viu, teve assim, não sei se vai ser legal, mas é uma boa ideia e tal, e no fim acabou sendo uma porcaria, que é o Wii Music. Alguém aqui jogou o Wii Music além de mim? Eu não. Ainda bem, vocês são pessoas abençoadas por não terem jogado o Wii Music. Só você caiu. Só eu. Não, eu não, e milhões de pessoas. Acho que chegou a vender milhão já. Então eu fui um dos milhões que caiu. Cetista, você não ouviu o Pedro? Pedro? Não ouviu o Pedro falar que era uma cilada, Bino? Não, cara. Puta, não ouvi. Ouçam... Todos esses jogos que falaremos aqui, lembrem-se, ouçam o Pedro. O Pedro é sábio. Ele tentou me avisar, cara. Ele me falou várias vezes, mas eu não ouvi. Fui lá, Insta Trap, adquiri o Wii Music. E olha, eu admito, quando eu vi na E3, eu acho que foi de 2 anos atrás, né? Que foi o jogo principal do Miyamoto e tal. Eu fiquei muito animado, eu devo admitir, eu gostei muito da ideia, as apresentações que eles fizeram dos instrumentos musicais era muito legal, né, pelo menos no palco. Quando foi o Miyamoto lá e o pessoal da Nintendo fizeram aquela bandinha pra tocar a música do Mario, eu achei interessante, achei legal. Quando eu achei retardado aquele cara tocando a bateria, com o cabelo pra cima, que era o melhor baterista do mundo, sei lá, aí ele foi lá, tocou, aquilo eu achei zoado, mas eu achei interessante, quis experimentar, aí fui lá, adquiri o jogo, quando eu pus, né, primeiro eu toquei aqueles de sopro, né, flauta, porque eu achei que ia ser mais legal, né, tipo, ia ser representado melhor no jogo. Aí você vai lá, toca uma flautinha, aí tem a percussãozinha, tem a bateria, que a bateria no fim a gente achou que ia ser por altura, né? Tipo, quanto mais alto você deixa o emote, aí você põe prato e tal. Mas, meu, você tem que apertar um monte de botão. Então, tipo, você toca ele normal, você só toca as caixas. Aí você toca ele com o B apertado, aí vira prato. Aí você toca ele com B e com Z, aí vira não sei o quê, vira tom-tom. Aí você toca ele com... Sabe? É um negócio tão complicado, tão merda, assim... Que ninguém ia conseguir tocar aquela porra bem. Aquele cara deve ter treinado umas 5 horas antes de tocar aquela porra na E3. E depois ele nunca mais deve ter tocado o Wii Music depois da apresentação que ele fez na E3. Tão merda que é. E é difícil de você abrir todos os instrumentos. Tem uns instrumentos bizarros, tipo, tem um que é uma fantasia de cachorro e são latidos. Tipo, cada vez que você bate um emote é latido. Sabe? Nossa, um bagulho tão sense, né? Completamente nonsense. Então foi um bagulho tão absurdo, assim. Tipo, eu tava mesmo esperando de juntar um monte de gente pra gente ir tocando junto coisa e tal. Cara, eu joguei uma vez, esqueci completamente dele, nunca mais joguei, me arrependi. Não comprem o Wii Music, que é cilada, B. Então, esse foi o meu primeiro jogo que eu joguei e odiei e tava com um hype bem alto pra ele. Falam que trailer de jogo é sempre bom, né? Que você nunca vê um trailer ruim, mas esse aí eu vi o trailer e desde o trailer eu achei que ia ser ruim. Porque não tem objetivo, né? Você ouviu o Pedro. Não tem objetivo, mas a ideia por trás eu achei legal, entendeu? O negócio do Wii Music, que todo mundo tocava. Eu acho que se os controles dos instrumentos tivessem sido mais intuitivos, mais precisos, fosse uma coisa mais legal, eu acho que até que ia ser legal, entendeu? É tipo, é pegar a Rock Band da vida e levar para um outro patamar se fizer bem, entendeu? Mas, meu, eles não conseguiram fazer bem, os instrumentos eram meio zoados, assim, não dá, ele não é preciso bastante pra você compor, entendeu? É bem arcade, sabe, assim, tipo, você faz um movimento, ele toca uma nota pré-renderizada lá e não tem nada que você consiga compor, sabe? Seria um rock band mais casual ainda, né? Nossa, bem mais, cara, então, tipo, eu achei a ideia por trás, a teoria por trás do Wii Music é muito legal. E assim, se eles fizerem 2, o que eu duvido que eles vão fazer, porque né, foi zoado em todos os aspectos da indústria do videogame. Mas se eles forem fazer um eMusic 2 usando o eMotion Plus, e um negócio mais preciso, um negócio mais legal, uma maneira de compor música, esse tipo de coisa, talvez eu dê outra olhada. Mas agora eu vou olhar com 5 pés para trás, né? Vou ver muito vídeo antes pra ver se vale a pena mesmo, mas eu ainda acho que a ideia é boa, mas o eMusic, o jeito que foi implementado, meu, completamente falha, horrível, e eu não recomendo pra ninguém. Então esse foi o primeiro jogo que eu joguei e odiei. E o de vocês? Ah, o primeiro da minha lista é um jogo que eu fiquei com hype muito alto, e aí quando eu peguei achei uma merda, uma porcaria, que é o Two Human do Xbox 360. Não! It's a trap! A lista se repetiu. Eu devia ter sido assinante do serviço de advisory do Pedro, entende? É o serviço. Ele deveria vender isso como serviço. Você paga e evita essas ciladas. Você paga a mensalidade e ele te avisa toda vez que tiver uma cilada. Ó, então, eu sei que esse jogo vai se repetir com a gente aqui hoje. Eu vi, cara. Tipo, meu, quando eu vi não, e os vídeos deixava com muita vontade de jogar, cara. Pô, aqueles vídeos lá de mitologia nórdica, os caras falando lá da história lá do Goblin de Gelo, sabe? Pô, fizeram uns vídeos muito loucos falando de filosofia, filósofo falando de gamer, um psicólogo falando de game, sabe? Que explicando, tem um vídeo, eu achava sensacional, explicando o que é o flow pro jogador, né? Pra você saber que um jogo é legal, você mede se os jogadores, as pessoas que estão jogando, elas perdem a noção do tempo, né? Jogando. Nossa, cara, vários vídeos assim que eu achei loucos. Assim, falei, mano, esse jogo vai ser demais. E aí, quando me sai aquela bomba. Não, o jogo ele é ruim de jogabilidade, ele é ruim de gráfico, ele é ruim de som. Ele é ruim de história também? Ele é ruim de história também. Achei que a história... Cara, eu esperava uma coisa... É um acabamento muito ruim, sabe? Não sei se... Cara, eu esperava uma coisa surreal. Mas tem alguma coisa meio... boa? Ou é não tem, cara. Ruim. Não tem nada bom, cara. É totalmente ruim, assim. Cara, sinceramente, cara... Ó, quando eu vi, assim, esses vídeos, eu imaginava, assim, uma coisa que ia ter uma sensação meio Metal Gear Solid-like, sabe? Eu imaginava uma coisa surreal, assim, que mistura... É tudo, assim, Guerra Fria, espiritualismo, religião, vários temas, assim, numa história só, sabe? Que tem um pouco de tudo, ia ser bacana de desvendar. Nossa, cara, assim, eu fico triste pelo que eu acho que o jogo podia ser, pela idealização que eu criei na minha cabeça do que poderia ser aquilo. Exatamente que nem o eMusic, cara. Esse é o meu ponto também. A gente se apaixona pelo que é idealizado. Exatamente. Pelo que a gente idealiza. Só que aí a gente vê que a realidade é um esboço bem meia boca naquilo que a gente idealizou. Então, uma das minhas grandes frustrações. Vou pegar uma carona aí no comentário do Lula, porque um dos jogos que eu ia citar também era o Two Human. Aí, assim, vou pegar ele pelas bolas de um outro lado, que é o gameplay, cara. O próprio gameplay em si, que é a coisa mais básica do jogo, ele já é terrível. Você tem ali, você tem várias opções. Você tem as armas que você usa de secundário, tem a espada que é a sua principal, e já começa daí. A espada, você defere todos os ataques usando o analógico direito. Já imagina, você usar o analógico direito, você vai colocando ele pra frente várias vezes e ele vai dando vários golpes diferentes. Isso pra mim é um retrocesso. Que bizarro. Não, mas peraí, os golpes com a espada são feitos só pelo analógico? Só pelo analógico. Tipo, você não aperta o botão A pra dar ataque forte? Não, não, você vai cutucando o analógico na direção do inimigo e ele vai dando espadada. E aí? Cara, ó, é ridículo. Você tem as armaduras, tem os upgrades que você pega, tem as peças especiais que você pega pra construir a última armadura que não servem pra porcaria nenhuma. Não, outra coisa também que eu notei. Você evolui o cara e, cara, você não sente diferença. Não, não interessa o que eu tô falando, cara. Você vai pegando novas armaduras, mas não tem diferença nenhuma, não serve pra bosta nenhuma, cara. Sem contar que o personagem tem uma animação horrível, cara. Pô, meu, não dá, tipo assim, não dá vontade de você fazer um golpe, alguma coisa, porque é tudo quadrado, velho. O personagem, personagem parece o Master Chief, tá ligado? Anda, anda igual, assim. Anda, robôzão, assim. É, robô, é tudo robótico, quadrado. Então. Um jogo que mistura, tudo bem, que tem uma parte de evolução, mas, pô, num jogo de ação, cara, você pega, por exemplo, você aprende um contragolpe, por exemplo, com o Lunar no Ninja Gaiden 2. Cara, é espetacular a animação de você desarmando o cara em contragolpe. Aí você quer repetir aquilo 10 milhões de vezes e você não enjoa. Porque é sensacional, cara, o tombo que o cara toma, a andada que ele dá pra trás, quando você desarma, parece que você dá uma cutucada na rótula do joelho dele e estoura, assim, o negócio. Então, o que eu tô falando? Mano, os caras têm um trabalho de animação tão porco, que o personagem, quando ele corre, ele não tem nem animação pra correr, ele corre reto, assim, ó, como se fosse uma estátua, é bizarro, cara, é bizarro. É muito fala o que acontece quando ele morre. É isso que é exatamente o que eu ia falar, cara. Primeiro de tudo, é Battlefield. Você morre e volta ali, volta, por exemplo, você morre lutando com o inimigo, você volta ali no mesmo ponto. É como se fosse uma Vita Chamber invisível. Uhum. Entende? Você não tem checkpoints. E o segundo, né? O segundo fato, quando você morre, vem uma valquíria, desce, ela pega seu corpo, as asas delas abrem, as asas de metal. Não, ela não adianta pressionar Stealth, que não corta essa bodega. Então, décima bilhão. A animação é bonita, cara. É bonita de se ver. A primeira vez. Mas aí você morreu de novo, acontece a mesma coisa. Morreu de novo, mesma coisa. Morreu de novo, a mesma coisa. Você morrer 10 vezes, aquela maldita valquíria desce do céu, pega o seu defunto. Leva pra cima e você ainda tem o infeliz azar de daqui a pouco já tá ali no jogo de novo. Se ela tinha que te levar, te levar pro inferno. Porque o jogo não mais. Ela te leva pro inferno e você ajuda o Dante, né? O Dante's inferno. Não dá, cara. É realmente. Dessa geração, acho que deve ser um dos jogos mais ruins. É, tá 10 anos de desenvolvimento. Briga com o Unreal. Briga por causa do Unreal Engine. Faz um escândalo do inferno e me sai essa coisa. Não, e quando sai, tem um fórum americano chamado NeoGAF, que eles começaram a xingar o Tio Hillman, né? E xingar o David Jaffe, que foi o cara que fez o... Não, o David Jaffe é o do God of War, é o Dennis Dyack desse daí. Ah, tá certo, desculpa, o Dennis Dyack. E ele, o criador do jogo, ele foi nesse fórum, é um fórum de videogame, uhum, tipo, chamado NeoGAF, que não tem nada especial nele, é só um fórum de videogame. Eles começaram a xingar o Tio Hillman. O cara foi no fórum e começou a xingar os caras que estavam xingando o jogo dele. Então, tipo assim, meu, ele ainda se põe nessa situação de ficar discutindo com o troll, discutindo com os caras que ficam xingando no fórum, um fórum de videogame, cara, pra tentar defender o jogo dele. E esse jogo, aliás, ele foi criado pra ser uma trilogia, era pra ter 3. Ele acha que o Tio Hillman é uma criança incompreendida, cara. Mas não é, cara. É uma criança com um problema mental mesmo. É, ele nasceu com síndrome de Down, cara. Exatamente. É isso que atirou da minha boca. Nasceu com síndrome de Down. Sem comentários. Bizarro, cara. Então, ó, outra cilada Bino. Tio Hillman. Essa é. Já joga. Pelo amor de Deus. E detalhe, hein? Detalhe. A Microsoft ainda me pega essa tranqueira e me coloca pra sair junto com o console. Nossa. Aqui pro Brasil só, né? Tem pior ainda. Não, eles fizeram só no Brasil. Só no Brasil que eles aplicaram essa cilada. Acho que não vendeu nada lá fora. Não, quer dizer, não vendeu. Foi interessante. Um jogo velho que é o PGR e um jogo ruim que é o Tio Hillman. É. Foi uma cilada. Foi pro ovo ainda, cara. Foi pro mercado ovo. Pelo menos era o Proto 60 GB. Era o console é bom. Não vem com a porcaria do headset. Ridículo também, mas tudo bem. Sensacional, Tio Hillman, e exclusivo, né? Exclusivo. É, pior beleza, é isso. Hein? Que beleza. E você, Raid, que jogo que você jogou aí? Então, o que eu joguei foi uma decepção terrível. Eu vi os trailers, não ouvi o Pedro. E decepcionei. Foi o Sonic the Hedgehog dessa nova geração, né? Que você via aqueles trailers lá, aquele negócio bonito, assim, né? Falar, agora vai. E cai na história de novo de acreditar que vai sair um Sonic 3D bom. O jogo é muito bizarro, né? Ele mistura. Tem bug demais de você atravessar a parede, de não ficar preso no chão, de cair em lugar que não é pra cair. A jogabilidade é muito ruim, ele desliza muito. É difícil você se manter numa linha. E ele tem zoofilia também. Como assim? Ah, é que tem tipo um romance dele lá com uma personagem humana, né? É muito bizarro o jogo. Então, tem essa mania também deles que misturar os humanos com os personagens animais, né? Que é esquisito. No Sonic, acho que humano tem que ser o Robotnik só, e acabou. É um jogo que me decepcionou muito. Mas ele não retém nada do Sonic que faz o Sonic ser bom? Tipo, tudo que faz o Sonic ser Sonic, eles fizeram então, merda? Eu acho que eles fizeram uma pesquisa, né? Viam tudo que tem no Sonic, o que faz ele ser bom e o que é ruim, né? Aí eles pegaram tudo que é bom, tiraram e deixaram só o que é ruim. E fizeram esse jogo. Mas o pior mesmo é o hype, né? Tipo, finalmente um jogo de Sonic bom vai sair pra quem é fã. Ah, mas... Primeiro cara, jogo da nova geração, Sonic, né? Meu, o jogo do Sonic já tá ali embaixo da manga do Pedro faz tempo, cara. É verdade, isso eu concordo. Mas esse eu acho que ele acabou de vez, viu? Esse é por bem isso que pior eu nem que fico com hype. Ah, eu nem fico com hype com o jogo de Sonic, mas até esse Sonic The Hedgehog 4 aí que vai lançar, que aliás ele foi adiado, eles adiaram pra dar mais tempo de desenvolvimento. E isso é tá começando a ficar cilada, Bino. É igual o Duck Nuck Forever, né? Faz tempo que eles estão fazendo o jogo, aí do nada eles... Eu acho que eles pediram mais 4 meses, cara. É um tempão a mais de desenvolvimento. Então, sei lá, mas... acho que Sonic the Hedgehog 4 vai ser outro cilada Bino aí. Não, tomara que eles tenham ouvido o Pedro e decidido mudar alguma coisa em mais 4 meses, né? Ah, mas acho 4 meses muito pouco, viu, cara? Acho que é pra fazer mais só mesmo. Acho que não vão mudar muita coisa do que tá feito, não. Eu não sei, não. O jogo, quando começa a ter muito problema de cronograma, essas coisas... Não, quer o exemplo perfeito? No Game Forever... Que no final acabou nem saindo. E nem vai sair. E o próprio Tio Human, ué. Ele ficou 10 anos em desenvolvimento. Ele ficou 10 anos em desenvolvimento, o Tio Human, e deu no que deu, né? Então, esses jogos que ficam adiando muito é meio complicado mesmo. Pode me chamar mas de... Não sei, né? Você... Pode me chamar de believer, mas eu acredito nesse jogo aí, viu? Eu sei que é. Você é o... Don't stop believing pra você. Não, mas beleza. Então, o meu próximo jogo... Que eu joguei, eu tava com um hype bem alto pra ele, tem até uma história por trás dele, que eu morava, eu morei 6 meses com meu irmão lá nos Estados Unidos, né, na Califórnia, e ele tinha um PS2 lá, e foi em 2003, acho, então era bem na época que o PS2 tava no auge e tal, todo mundo tinha PS2, E lá é muito bom esse negócio de troca, de usados e tal. Então, eu comprei um jogo, eu comprava um jogo, aí depois eu ia lá, trocava ele por um jogo novo e tal. E eu sempre fazia isso, né? E tinha acabado, todos os jogos que eu queria jogar, tinha acabado da loja que eu ia sempre, né? Então, eu tava procurando alguma coisa, eu tava com um jogo lá pra trocar e tal. Aí eu vi esse famigerado jogo, né? Dei uma olhada no como é que se diz? Na sinopse dele, achei interessante. O jogo, você olhou pro jogo, o jogo olhou pra você. Olha a vítima perfeita. Exatamente, cara. Vítima perfeita. Rolou uma química, né? Aí eu peguei, né? Falei, vamos levar. Levei. Quando eu cheguei em casa, puta, e o pior é que eu gastei grana nele. Porque, tipo, você troca o jogo usado, sei lá, pela metade do preço. Então você tem que complementar. E esse jogo, ele tava com preço full na época, né? Ainda bem que eu não paguei preço full, eu paguei só metade dele, mas mesmo assim, ele não vale nem um terço da metade. Mas eu tinha gastado dinheiro, e eu joguei porque eu gastei dinheiro nele, então vou jogar, né? Fazer o quê, porra? E o nome desse jogo é Blood Rain. Eu não sei se vocês conhecem. Nossa! Já ouvi falar. Já ouvi falar também, mas até o filme é ruim. Cara, tudo é ruim nessa porra. O filme é aquele do Vibol lá? Isso. Vixe. Que ele já vai fazer o terceiro filme, aliás, acho. Nossa. Então, o jogo, pra quem não conhece, é uma vampira. Eu acho cabelo vermelho muito bonito. Então, ela é uma vampira de ruiva. Então, sei lá, acho que foi isso que me encantou um pouco também na capa. E ela tem duas lâminas, uma em cada mão, e ela é uma vampira que ela tem que teve uma briga lá com os vampiros lá, e ela sai matando um monte de vampiros, sai matando uma galera e tal, né? E eu acho que é na época dos nazistas também, é uma história meio louca, assim. Só que, cara, se você falou que o cara do Tio Hillman tem tem as animações robóticas, tipo Mestre Chefe. Mano, as animações dessa mulher é a coisa mais horrível do mundo, cara. E tem, tipo, eu lembro de umas fases que ela tinha que andar em cima de uns fios de alta tensão, assim. Cara, não tinha nenhuma maneira de você cair dos fios, de jeito nenhum. E ela dava umas cambalhotas, todo torta, os caras no fio lá. Meu, era completamente... Não, eu não digo realista, mas tipo, animação que faça algum tipo de sentido de batalha, entendeu? E os golpes eram os mesmos, os inimigos eram genéricos, o gráfico era uma porcaria, era tudo uma bosta, cara. E o foda é que eu me senti compelido a jogar pelo dinheiro que eu já tinha gastado naquela porra. Então assim, eu joguei o jogo, eu acho que eu não cheguei a terminar, eu não tive o sangue frio de terminar, mas eu joguei bastante do jogo, assim. E, meu, eu não ouvi o Pedro, foi uma bosta. E Blood Rain, não assistam um filme, não joguem o jogo, pelo amor de Deus, porque é uma porcaria. Então, eu sou o Pedro tentando avisar vocês. Ainda bem que ele não foi passado para a próxima geração de videogames, né? Ainda, né? Espero que não. Então, aí, Lula, que outro jogo que você tem na sua lista? Olha, na minha lista tem um jogo que, na realidade, eu não cheguei, eu nem precisei jogar o jogo full. Pra isso existe demo. Apesar que às vezes eu acho que demo passa uma sensação errônea do jogo, né? Eu já me decepcionei em demos, depois fui jogar o jogo completo e achei que era melhor. Mas esse nem precisa jogar o jogo completo, cara. É Heavenly Sword. Um exclusivo do PlayStation 3. Um exclusivo do Xbox, um exclusivo do PlayStation 3. Nossa, que decepção. Que decepção. Principalmente no quesito jogabilidade. Nossa. Outro jogo que você via, assim, a forma como eles contam a história do jogo, com uma animação muito linda, os vídeos mostrando motion capture de personagens, sabe? Aquela. Ainda não ninguém sabia, não tinha visto nada de God of War pra PlayStation 3. O pessoal falava que era o Goddess of War, né? O God of War feminino do PlayStation 3. Cara, quando você pega pra jogar. Os vídeos são bonitos, a história, mas horrível. Primeiro, o jogo, cara, seu personagem não pula. Não pula. Segundo, os golpes são todos iguais, cara. Tipo assim, não tem. Os inimigos são muito iguais, muito repetitivos. Muito mesmo. E, cara, é uma decepção. Tipo, é quadrada a jogabilidade. O gráfico até que é bonito. A história poderia ser interessante, mas eu acho que não é bem aproveitada, assim, pelo que o pouco que eu vi. Eu acho que tá, ele e o Tio Hillman estão entre os piores. Ah, cara, eu joguei o demo também, não passei do demo, mas não me cheirou bem também não, viu? Eu decidi ficar por ali, ficar pela experiência do demo mesmo, e agora... Nossa, cara. Eu lembro de reviews desse Heavenly Sword e tal, assim... Todo mundo é um daqueles que era bem ripado. Eu nunca joguei, eu não joguei nem a demo. Mas é um daqueles que era bem ripado e todo mundo no fim achou que era uma porcaria. Mas a única coisa que eu lembro que eu posso falar era do tempo de jogo, que era tipo umas 5 horas de jogo, assim, pra um jogo que teve muito hype em cima e teve muito dinheiro em cima também. Então, cara, mas você vê, cara, o Heavenly Sword, assim, a história é interessante, né? Ela recebia uma espada que vinha do céu, que ela ia usar pra libertar o povo dela, mas que a espada, ao mesmo tempo que usava, ela usava, a espada consumia a vida dela. Você vê o jeito que a seria tipo o Moisés, só que em vez de receber os mandamentos, recebia uma espada, mais ou menos isso. Não, e você via, tipo assim, mas você via, tipo assim, as batalhas, assim, ela lutando, assim, com os inimigos, né, nos vídeos de promoção, mas você via, assim, cara, 60, 70 inimigos de perder a vista, sabe? Aquelas cenas, tipo assim, no meio da batalha, aquelas cenas meio de Senhor dos Anéis, assim, A atriz que fazia o motion capture dela, os caras fizeram acho que tem uns 2 ou 3 vídeos promocionais, se você for procurar nas IGNs, nas game trailers, mostrando o making of do jogo, os caras mostrando a fotografia dos lugares, assim, aqueles lugares medievais, né? Você vai falar, nossa, cara, esse jogo vai ser animal. Esse jogo vai, nossa, eu lembro de um amigo que olhou assim, nossa, esse jogo vai tirar o PlayStation 3 da lama. Foi bem no começo, assim, foi um dos primeiros jogos, assim, da biblioteca do PlayStation 3. Foi uma fase ruim, cara. E aí, o estilo, tipo assim, as partes que contavam a história, né, tinha um estilo artístico diferente, meio de desenho animado. É bonito mesmo de ver, assim, e você olha tudo aquilo e fala, nossa, cara, esse jogo vai ser animal. E aí, quando você pega o jogo, Os caras, não, se os caras, na boa, se os caras tivessem copiado descaradamente a jogabilidade do God of War e desse umas 10 horas pro jogo, ainda assim iam reclamar que, beleza, é uma cópia, mas pelo menos, tipo assim, você ia encontrar uma motivação pra jogar. Porque mas, a jogabilidade, cara, é legal, cara, sabe? Tipo assim, mas, meu, nem isso, cara. Mas, meu, se eles copiam descaradamente a jogabilidade do God of War ali com 10 horas, aí chama Dante's Inferno. É, exatamente, ia chamar Dante's Inferno. Verdade. Só que Dante's Inferno ainda não tinha saído, né? Ia chamar Heavenly Sword. Não, então, mas o Dante's Inferno fez isso e vendeu bem. Ah, mas é legal, né? Gostou. Pelo menos vendeu bem. O Heavenly Sword, então, acho que o ponto é, se o Heavenly Sword tivesse no mínimo feito isso, não ia ser tão, não ia ser fodido e tal, mas pelo menos ia vender. Não, ia ser um jogo nota 7,5, 8. É, exatamente. E até porque, tipo assim, o pessoal não tinha muito jogo pra comprar pra PlayStation 3 na época. Todo mundo na sede de um jogo estilo God of War. Então, tipo assim, ia garantir o jogo. Então, tipo, copia descaradamente mesmo, porque o pessoal já falava que era God of War de saia, né? Então copia, cara. Pelo menos copia a coisa boa. E os que eu falo, o plano de fundo artístico do jogo era bom. Entende? Era bom. Dá pra ter aproveitado melhor. Mas, nossa, fica aí. Odiei. E outro que tava pro PS3, que tava com hype também, que ia ser a primeira demonstração do PS3, de superioridade, essas coisas, era o Lair. Alguém já ouviu falar do Lair? É, Lair tava na mesma bomba ali da época, cara. É, mesma bomba. Então, mas acho que Lair é uma bomba que bem menos pior do que Heavenly Sword, viu? Até porque os caras lançaram patches, corrigiram a jogabilidade depois. Tipo, não é um jogo que fala assim, nossa, é nota 5, nota 6. Então, já li muita gente que jogou Lair, reclamou do que o Six Axis não funcionava bem e que deveria ter opção de usar o analógico, né? Depois eles lançaram um patch que você podia usar o analógico também. Então, se você não quiser usar Six Axis, você usa o analógico. E aí ficava bem mais jogável, foi o que eu li na época. E assim, e só pra... resolveu muitos bugs também que o jogo tinha. Só pra quem não conhece do Lair, você comanda um dragão através do Six Axis, que é o tipo o controle. É o controle do PlayStation 3 que tem aquele sensorzinho de movimento, né? Que você pode controlar algumas coisas e tal, só mexendo o controle. E você controlava um dragão. E todo mundo ia falar que ia ser a revolução e tal, Lair. Só que os controles eram uma bosta e tal. Mas uma história interessante do Lair é que na época que saiu e todos os reviews começaram a sair ruim de jogabilidade e tal, eles lançaram... eles mandaram pros críticos um manual explicando como se joga. Falando, eu lembro disso aí. Pra eles. Vocês estão falando que é ruim porque vocês não sabem jogar. Porque se vocês soubessem jogar, vocês iam falar que é bom. Aí mandaram pra todos eles um manualzinho de como jogar. Eles ficaram putos. Aí todos eles fizeram um vídeo mostrando o tal do manual e tal. E falando que não ajudava em porra nenhuma. Então foi uma história legal que teve aí. Desculpa, é tão ruim que eu tô falando. Eles depois implementaram o uso do analógico. Acabou. Chorar, aí você joga com o analógico. Tira o controle. Quem quer jogar controle de movimento, joga. Mas com o analógico dá pra você jogar bem. É, com certeza. Os caras, eles queimaram tanto a língua deles que eles fizeram isso. Implementou o analógico, acabou. Só que aí a desgraça já tava feita. É verdade. Não tinha como escapar. Não tinha como escapar. Esse Flash seria tipo um Spyro, assim, só que mais tosco que com movimento? Com sensor de movimento ou não? Acho que sim, cara. Eu não sei, eu nunca joguei o não, Spyro. Tipo assim, não é estilo Spyro, não. Mas é tipo, cara, é um jogo de dragão. É um jogo de navinha, exatamente. É um jogo de navinha. Você controla o dragão, mas você consegue descer com o dragão, lutar com os exércitos, essas coisas. Só que você controlar, era aquele estilo medieval também. Tem a história, parecia ter um plano de fundo. Tinha uns motion captures de rosto, assim, de cenas, assim, muito bonitos também. Outra coisa, você olhar e falar, nossa, vai ser animal, né? Você via aquele visu, pá, vai ser outra coisa nível Senhor dos Anéis, assim, sabe? E aí, teve o problema de gameplay sério, além de outros bugs, assim, tipo, o dragão desaparecia no meio do jogo. Tipo, vários problemas técnicos o jogo tinha. O jogo saiu nem em beta, isso é em alfa. E você, Homem Mal, quais são os próximos jogos aí da sua lista? Então, eu realmente fui fundo da minha memória, assim, pra pegar somente coisa podre mesmo, cara. E assim, acho que um dos jogos que eu joguei na minha vida que é muito, muito, muito podre é um jogo que saiu pro Mega, pro Super Nintendo, que é um port do arcade, que chama Revolution X Aerosmith. Alguém aí jogou? Não joguei. Nossa, só pelo nome eu fico com medo. Cara, é assim, a história do jogo é mais ou menos que uma organização mundial tomou conta do planeta e agora o videogame é banido, tudo é banido, e eles vão acabar de banir agora também o rock and roll, e você tá indo para um show do Aerosmith bem na hora que essa organização chega lá, então você tem que matar os caras atirando com seu lança-CD. Você não tem arma, você vai pro show com uma bazuca de CD. E assim, ele é um shooter, estilo Lethal Enforcer, que tinha nessa época também. Mas o legal é que ele era um shooter portado da máquina, mas não tinha suporte à arma. Mas tinha arma na época já, né, pra eles? Tinha arma no arcade. Mas a versão do console, tanto do NES quanto do Mega... Você tinha que controlar um pontinho com um D-pad. Era bem analógico. Não tinha suporte à arma. Que tosco. Cara, portaram o jogo do arcade sem suporte à arma. Aí, maravilha. Aí tem lá, você enfrenta três inimigos básicos no jogo. É o inimigo de jaqueta amarela, que não tiveram nem o trabalho de fazer a animação dele quando ele leva tiro. Ele simplesmente só tem dois movimentos. O atirando em você e o morrendo. Nossa. Ele só tem esses dois movimentos, cara. E, meu, a história é muito tosca. Um dos objetivos, você tem que achar o carro do Steve Tyler. Aí você tem que pegar... Você pega o carro dele, aí com o carro dele você vai com o carro pra fazer as missões, né? Aí o carro dele, você pode ir ou pro Brasil, pra Floresta Amazônica. Sério? Ou pra China, ou pro Japão. É, porque é do lado, né? O carro passa por cima d'água, né? Chega, meu, é o carro do Steve Tyler, cara. Verdade, cara. Mas, cara, realmente muito, muito ruim. Só a história de você falar dá medo, viu? Nossa, tô vendo umas cenas aqui, o jogo é ruim mesmo, viu? Eu vou colocar um videozinho. Nossa. Eu vou colocar um videozinho, cara, que aí vocês vão ter noção de mais ou menos como do que é. Você jogar isso quando você ainda é infância, a vontade que te dá de tocar no videogame depois. E você jogou bastante dele? Olha, eu joguei até o final, cara. O que eu sei. Nossa, caralho, hein, mano? Herói, hein? Herói. Guerreiro. Eu fui recompensado. Porque os inimigos da última tela, eles têm a animação de tomar um tiro. Olha só. Nossa. Tá vendo? Você é recompensado. Você vai passar ali o tempo inteiro com aqueles. Ah, sem contar que na Amazônia tem uns índios estilo Inca que te joga lança, cara. E toda vez que de vez em quando aparece um vídeo do Steve Tyler ou de algum outro cara da banda falando com você, fica tocando o mesmo pedaço insistente de uma música deles, cara. O mesmo trecho ali de acho que de 10 ou 12 segundos da música fica repetindo. Nossa, é muito, muito, muito ruim, cara. Realmente, quem quiser aí alguma horinha de tortura, quem chutou o gato aí e ficou com dó depois, baixa aí no emulador, Aerosmith Revolution X, joga aí que você vai sentir, vai ser uma tortura própria aí pelas coisas más que você anda fazendo. Você tem que fazer terapia depois pra se recuperar ou precisou? Não, cara, eu simplesmente desisti de consoles. A partir daí eu não tive mais console, não, cara. Acho que foi um dos últimos jogos que eu joguei. Certo. Nossa. Não é recomendado nem pra fãs ardorosos, né? O dano foi grande. Era passível de terapia, sim. Quanto tempo depois você voltou pra um console? Foi. Olha, eu voltei pra um console, cara... Eu pego, eu chuto, acho que por volta ali de 2005, cara. Pelo amor. Foi no final da geração do Xbox clássico. Tá vendo? Nossa. Eu fui pro PC e nunca mais voltei, cara. Tá vendo, gente? O que um jogo não pode fazer? Nossa. É, cara, cruel. Não, e você, Raid, tem mais algum jogo aí? Então, tem um que eu não joguei muito, né? Pra falar a verdade, não joguei muito. Mas o jogo, ele tem uma fama tão grande, todo mundo fala tão mal dele, que ele merece um lugar de honra aqui, né? Que é o Daikatana, que é um projeto solo lá do John Romero, que foi o cara que criou o Doom, criou o Quake, né? Ele junto com o John Carmack. Ele era o rei dos shooters nos anos 90. É, o cara é maluco, né? Tipo, ele tinha as ideias malucas lá e o Carmack era um programador muito bom, né? Conseguia... Fizeram uma dupla legal. Só que ele quis fazer esse jogo aí dele, esse Daikatana. Aí ele criou um hype muito grande em cima desse jogo. E ele foi anunciado pra 97, que ia ser lançado em 97, mas ele foi lançado só em 2000. Quando lançaram, ele era muito obsoleto, assim, uma coisa muito velha pra época de 2000. Até acho que se ele fosse lançado em 97, seria velho ainda. Ah, mas você não chegou a jogar nem um pouquinho dele? Não, eu joguei um pouquinho, assim, eu vi, é um shooter, né? Um shooter tosco. Shooter tosco. É. Eu vi vídeo só também. É, mas pra mim, as histórias mais legais desse Daikatana é primeiro, o Romero, depois disso, ele criou uma empresa pra fazer jogo pra mobile e não fez jogo até hoje pra console, nunca mais. O cara se afundou, né, depois disso. Ele se afundou. Acabou com ele. Aconteceu que nem o Homem Mal. O Homem Mal precisou de anos e anos e anos a fio pra poder voltar pra console. Eu fiquei sabendo que hoje ele parece que participa de um negócio de organizar torneio de videogame. E tá muito pra baixo. Ele nem faz jogo. Nem faz jogo mais, parece. Então, ele tem uma empresa pra fazer jogo pra mobile só, mas... Mas não funciona, né? Outras histórias legais do Daikatana que eu conheço são o marketing que ele fez antes. Ele até fez um pôster que ele eu acho que ele não era online, não era imagem nada online, mas tipo, acho que foi TV, foi spot de TV que ele comprou, que falava assim: Jorge Romero quer chutar sua bunda. Aí ele colocava embaixo o Daikatana. Tipo, que o jogo ia ser tão foda, tão complicado, tão difícil, tão legal de jogar que você não ia conseguir sobreviver, tá ligado? Então, e aí ele se fudeu, né? Porque o jogo acabou sendo uma merda. E até recentemente, cara, eu vi isso essa semana num site americano aí, falando que ele pediu desculpas desse marketing que ele fez antes do jogo. Que ele falou que até hoje ele se arrepende, ele não queria ter feito tanto hype pro jogo, porque ele se colocou contra a parede, né? Tipo, ele fez tanto hype pro jogo, pra todo mundo esperando tanto o jogo no fim. E a gente conhece várias histórias dessa, né? Ele não é o primeiro a fazer isso e não vai ser o último também, né? Quem faz muito disso também é o Peter Molyneux, né? Com o Fable lá, falam pra ele: você vai ter isso? Ele fala: vai ter isso, vai. Aí depois, mas acaba saindo bom, né? Ele tem essa diferença, ele consegue... Ele sair por enquanto tá escapando. Ele por enquanto tá escapando. Mas ele é muito bom pra criar hype também. Ele tá criando agora hype pro Fable 3. Eu gostei bastante do Fable 1 e do Fable 2. Então eu não vou falar nada dele, mas eu concordo que tudo que o Peter fala antes dos jogos geralmente não é o que é representado no jogo final. E aí depois ele fala. Quando passa o jogo foi lançado, ele fala: não ficou do jeito que a gente tava querendo, mas no próximo jogo, tá ligado? É sempre conversa assim. Ele não faz cilada, por enquanto, ele faz pegadinha. Ele não faz cilada. É verdade. Crer, né? Bom, ele nós não precisamos consultar o Pedro, precisamos consultar o Sérgio Malandro. É verdade. A hora que ele virar e falar que a gente já sabe. Não, agora o próximo é o Natal, né? O Milo. Vamos ver se o Milo vai ser algo no mínimo interessante, né? Porque o meu hype pro Milo não tá tão alto. E pra quem não sabe, o Milo é aquele projeto do... aquele jogo, né? Entre aspas, porque não é um jogo. Do Projeto Natal, que você conversa com o menininho, aí você passa coisas pra ele pelo Natal. Teve uma demo aí, a gente põe um vídeo. Teve uma demo dele na E3. Então eu acho que... assim, é uma ideia interessante, mas sei lá, eu ainda tô com o pé atrás, eu ainda acho que é cilada Bino, mas vamos ver, né? Não, eles vão pegar algumas crianças aí das minas de carvão lá da África lá e vão botar do outro lado da câmera, cara, pra interagir com você. Nossa. Aqueles coreanos que não fazem nada do mundo a não ser jogar videogame, né? Então. Beleza. E aí, Lula, tem mais algum jogo pra você falar? Ah, eu tenho mais dois jogos de luta aí que pode pôr no pacote. Um jogo que chama The Way of the Warrior, que saiu pro 3DO. Que esse jogo, nossa, quando a gente via na época não tinha internet, né? Então você via em revista, né? Ele tinha as imagens digitalizadas, assim, o estilo Mortal Kombat, sabe? Se a gente olhou e falou, nossa, cara, é um novo Mortal Kombat, né? Tinha maior violência, tinha a trilha sonora do White Zombie, né? Cheio de... Cara, muito louco. Quando a gente pegou o jogo no 3DO, cara... Os caras, tipo assim, sabe, aquelas animações nível Street Chaves, sabe? Nossa. Parecia que era feito em flash. O joelho do cara dobrava, parecia que foi cortado, copiado e colado ali. Uma coisa horrível. Zoado. Horrível. A jogabilidade não funcionava, assim. Era impossível você fazer os golpes. Os personagens pulavam quadrado. Era horrível, cara. Horrível, horrível. Acho que pouquíssima gente deve lembrar disso daí também. Mas um recente jogo de luta que... Meu, eu fiquei muito desapontado, foi King of Fighters 13. Nossa, 13 ficou, não, 12, 12, todo mundo ficou. 13, eles vão insistir no 13, né? Vamos ver, tomara que dê jeito, porque desde 2000 que eu tô esperando um King of Fighters bom. O último ponto que eu joguei foi 2000. Aquele do... que é um shooter com King of Fighters, é muito tosco aquilo também, né? Não foi aquilo ainda, né? Tosco, cara, não foi. Ah, nem sei, mas cara, aquilo, tipo assim, shooter com King of Fighters, não, cara, eu gosto do jogo de luta, eu gosto da série de luta, eu quero um bom gameplay, entende? Eu quero uma quantidade de personagens legal. Nossa, cara, King of Fighters 12 tem, o quê, 20, nem 20 personagens direito tem aquilo ali. Cara, você enfrenta 3 times e tá no final. Sem contar que a jogabilidade é herdada dos outros. Eu não vou falar que a jogabilidade é ruim, porque eu acho que é uma jogabilidade que não foi alcançada por nenhum jogo de luta até hoje. Agora, pô, isso daí eu já tenho. Isso aí, pra jogar com aquela jogabilidade, eu vou jogar 2000, vou jogar 99, vou jogar 97. Uhum. Eu quero coisas além. É verdade. Entende? Eu quero coisas novas. Eles tiraram até golpes dos personagens. Então, tipo assim, o mecanismo principal você pega é King of Fighters. Mas, pô, uma série de outras coisas não é. Não é King of Fighters. É, tipo, música, cara. Nossa, as músicas são chatíssimas. As telas, o zoom. O personagem da zoom não tá em alta definição. Então, tipo assim, a série nunca teve zoom. Então, se fosse pra fazer zoom e o personagem ficar todo pipocando na tela, é melhor não faz. Fazer, né? É verdade. Sabe? Não. Então, eu, cara, muito. A quantidade de personagens. Porque, cara, o que era legal? Tipo assim, o que eu senti quando eu joguei meu primeiro King of Fighters lá em 1994? Era um jogo. É, tudo bem, é complexo. Porque você não joga mais com um personagem. Você passa a ter que dominar 3 personagens. Se você for ver a maioria das pessoas que jogam jogos de lutas mais simples, como é o caso, ou mais populares, como é o caso do Street Fighter, o cara joga com o Ken, o Ryu e uma variação próxima deles. Ou a Sakura. Ou Akuma. Então ele não sai muito dali. Em King of Fighters, não. Você não vai ter personagens tão parecidos assim. Então você tem que jogar com 3. É uma puta variedade. Só que quando você acostuma com essa variedade, você faz uma troca. Cara, King of Fighters eu devo jogar com... dos personagens que estão sempre na minha, na minha seleção aí, deve ter pelo menos uns 25, 26. O 12 nem isso tem. Então nem variedade de personagens você consegue ter. Que é uma das coisas mais legais do jogo, pô, da série. É, eu fiquei muito desapontado e tenho 30 pés atrás com o 13. Eu espero mesmo que eles acertem. É um jogo que eu tenho muita vontade de ter um revival como foi Street Fighter 4. Adoraria. Mas é, acho que das grandes, tem 3 grandes desapontamentos enormes dessa geração: King of Fighters 13, Heavenly Sword e Two Hill. Bom, vamos ver, né? Porque os grandes reviewers de The King of Fighters são os Office Boys, né? Vamos esperar aí a massa. Não, eu tinha amigo que jogava King of Fighters, jogou o 13, assim, falou, pô, cara, a jogabilidade é legal, cara, mas os caras tiraram, tipo assim, eles não mexeram no core mechanic do jogo, sabe? Mas infelizmente, não rechearam o jogo do que normalmente tem o King of Fighters, que é uma quantidade grande de personagens, telas, músicas. Então, tipo assim, fizeram algumas modificações na jogabilidade que eu achei até válidas, sabe? Mas, é, cara, não, o conjunto não veio. O conjunto não veio. Só uma coisa ali, outra aqui. Então não é. Não dá pra considerar nem que é um jogo novo. Parece até que eles lançaram um jogo inacabado, não foi? Pelo menos foi essa impressão que eu tive quando eu joguei. É, também. Exatamente a impressão que eu tive. A sensação que só tô jogando uma demo. A sensação que eu tive é estar jogando uma demo. Nem uma demo, cara. Uma demo e mal feita ainda. Não sei, eu vi uns vídeos do 13 esses dias, tá com bastante personagem, vários trios. Cara, não tem a Mai, não tem o K. Não tem o K, cara. Os personagens principais da última saga não tem. Então é ridículo, cara. Faltando muita gente. Eles lançaram o jogo faltando gente demais. Então, vamos ver, né? Pelo menos a quantidade de personagens do 13 já me agrada. Mas eu tô com os pés bem atrás. Bem atrás. Vamos esperar se eles aprenderam com o Street Fighter, né? Primeiro... Por enquanto, 12... Não é nenhuma questão... Pô, cara, eles falam... Eu espero que o jogo continue 2D, mas... Pô, eu sei que a empresa tá mal das pernas, os caras não têm a grana que uma Capcom tem pra produzir um jogo, sabe? Mas, pô, pra lançar aquilo ali, não lança ainda, cara. Fica mais um tempo em produção, sabe? Eu lembrei de dois jogos agora que você falou. Eu lembrei de dois jogos arcade também, que eu comprei na Xbox Live, que eu também tava esperando bastante e e no fim acabou sendo uma porcaria. E você, Lula, eu acho que você tem esses dois jogos, ou um desses dois jogos. Então acho que você vai poder confirmar pra mim. Um eu sei. O primeiro de todos, que não foi a maior decepção. A maior decepção foi o segundo. Mas o primeiro foi um jogo chamado The Warriors. Jogo que já tinha pra PlayStation 2, e eu gostava muito do The Warriors no PlayStation 2. Era muito legal, muito divertido. Então, se vocês tiverem a chance de jogar, joguem The Warriors no PlayStation 2. Baseado no filme? Fantástico! É baseado no filme. É a mesma história do filme. É tipo um beat'em up, assim. E é muito legal. Ele é bem violento. A mecânica de jogo é muito legal. Isso do PlayStation 2. E aí ele ia ser... Aí teve o aniversário de 30 anos do filme, acho. Acho que é 30 anos do filme. E aí Sim, o filme é de 1979, foi ano passado. Aí a Microsoft. Qual foi a empresa que fez o da Live, você sabe? Foi a Viacom. Não foi a Rockstar, não. Foi outra empresa, eu também não sei. Aí eles resolveram fazer um jogo pro Xbox Live, que eu acho que é exclusivo, mas eu não tenho certeza. Não é só pra Live, não. Tem pra PSN. E assim, eu comprei na hora, assim, porque, nossa, eu gostei tanto do PS2, e eles falaram que essa mesma mecânica, tem um multiplayer pra quatro pessoas online, uma coisa que eu gostei bastante. Até o Lula comprou também, pra jogar junto, né, pra gente jogar junto e tal. Meu, o jogo é muito bizarro, cara. Tipo, ele não tem... As fases, eu acho que elas são muito genéricas, começa daí. As fases, elas são bastante genéricas, não tem muita interação com o cenário. O do PlayStation 2, você podia pegar qualquer coisa no chão e meter a porrada nos caras das outras gangues, né? Não, uma coisa, tipo assim, eles mudaram o estilo, tipo assim, eles fizeram um beat'em up clássico. O que eles quiseram fazer foi um beat'em up clássico, mas mesmo assim, eu acho que num beat'em up clássico, você não vai ter muita interação com o cenário mesmo. Só que, cara, pelo menos você tem que ter um monte de item legal pra pegar, seu barulho que os itens têm que fazer quando acertam os inimigos, isso o jogo não tem. Não, e a dificuldade dele é muito absurda. Tipo, não dá... Ó, a primeira fase, na dificuldade mais fácil, você morre muitas vezes. E tem, tipo, 5 vidas e é isso aí. Quando você acaba com as 5 vidas, você tem que recomeçar do zero, assim. E, meu, é muito, muito foda. E, tipo, eles são os inimigos... Sempre vem bastante inimigo, e eles, a tática deles sempre é juntar em você, te levar pro canto e não deixar você levantar mais, entendeu? E começa a ficar tão foda, assim, que, meu, você fala, ah, foda-se, eu não vou mais jogar essa porra, que merda, né? Tipo, ele é mais frustra do que diverte, não é um desafio, entendeu? O jogo, ele não te desafia, ele te frustra, é uma frustração, e você quer mandar tudo se fuder e foda-se, entendeu? Quanto que ele custa na Live? Era... Acho 800 que era, pontos. 800 pontos, isso mesmo. E a gente comprou no lançamento. A gente foi enganado. Fomos enganados. It's a trap. Eu não achei a dificuldade tão desgraçada, não. Ele é difícil, mas, tipo assim, o que eu achei é que realmente não é inspirador. As músicas não são bacanas, assim, não tem o clima. Não conseguiram trazer o clima do filme, nem do outro jogo. E, cara, e ele é um beat'em up ruim também, cara. Pô, a gente tava falando de beat'em up no Warp Zone do outro episódio. Pô, cara, o Streets of Rage era sensacional, por exemplo, quando você catava o cano. O barulho que o cano fazia quando acertava os caras era espetacular. Não tem isso, cara. Você não sente impacto do seu personagem nos outros na tela, sabe? Então, tipo, você acha que isso é clássico de qualquer beat'em up. Tem que ser gostoso você apertar o botão e acertar o outro personagem. Tem que ser uma mind-blow. E não é. Dentro do The Warriors, cara, tem lá de bônus que os caras desenvolveram lá um mini joguinho 2D que fica disponível lá numa máquina de fliperama dentro lá da sua casa. É o clone de Double Dragon. O cara vai lá, pega a mina... E é melhor ainda. É melhor. É verdade. Melhor do que esse The Warriors da Live e da PSN. Mas, ó, uma coisa eu tenho que avisar vocês que compraram, hein? Pedro avisou. Porque, ó, quem desenvolveu esse jogo é uma empresa chamada CTXM. Já ouviu falar dela? Não. Oi. Um Pedro Warning aí, vocês já perderam. Essa empresa, ela tem outro jogo, só tem mais um jogo, que chama Puzzle Arcade Review. Já ouviu falar desse jogo? Não. Segundo Pedro's Warning aí, ó. A nota desse jogo, 5. Não, mas isso foi depois, né? Não, isso foi antes. Não, depois. Não teve, a gente não viu nota antes. Pelo menos eu não vi nota antes. Nota do esse Puzzle Arcade, presta atenção. Ah, tá. Não do The Warriors. O The Warriors levou 3.3, cara. Aham. Mas, foi Pedro's Warning aí, ó. Então. Sorveram a gente, zoaram o barraco nosso mesmo. É, isso aí, usaram, galera, ó, usaram. Jogo novo, entra lá na Orion, dá uma pesquisadinha, vê o que, que a gente já falou. É, fica melhor. Boa, pergunte pra ver o background da empresa. É. Não, e teve outro também, nesse mesmo esquema, que é, até hoje é um dos melhores jogos que eu já joguei pro Super Nintendo, que eu acho que saiu pro Super Nintendo e pro Mega Drive, mas acho que é, eu lembro de ter jogado ele no SNES, né? É, que quando passou pra live, uma porcaria. E assim, ele não é uma porcaria, então eu vou falar o jogo pra explicar melhor, que é o da Tartaruga Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles. Ele não é uma porcaria, mas poderia ser. Não é uma porcaria. Não, eu vou explicar o porquê que eu acho que ele, na live, é uma porcaria. Pra mim, uma das coisas que eu mais lembro do jogo original são as músicas. E de cada level, assim, que era muito legal as músicas, era muito divertido. E, as porradas, quando você dava porrada, e eles gritando quando eles pisavam nas minas, eles gritando, pegando a... e segurando o pé de dor, assim. Todos esses sons, o som do jogo era muito legal. E nada disso praticamente foi portado pra lá. Barulho de porrada também, não é igual. Cara, barulho de porrada eu acho que é uma das coisas que pode parecer uma besteira. Mas num beat'em up, num fighting game, jogo de luta, são críticos. Ele mostra o impacto, né, meu? Então, muda, e não foi portado. Cara, quando o primeiro chefe, aquela mosca lá, quando você tá lutando no andaime lá, sei lá, aquela que parece uma construção do jogo. Isso. Cara, quando você dá soco no primeiro chefe, aquela mosca lá, meu, parece geleia. Parece que você tá dando um soco num pote de geleia. Você não tá dando soco em nada. Você não sente impacto. Tipo, você não sente impacto nenhum. E a música também não tá presente. Tipo, aí o jogo não fica tão divertido, né? Ele não é um jogo ruim, por exemplo. Tem os problemas que tem o The Warriors. Realmente, ele não é um jogo ruim. Mas o problema é a sombra do passado que... A gente tem uma referência. Então, quando você tem uma referência, cara... Não, e o foda, pô, você tá passando um jogo que você tem a oportunidade de melhorar tudo nele. Você tem a oportunidade de... Então, eles mudaram algumas dinâmicas de gameplay que eu achei que ficou legal. Teve algumas coisas que melhorou, só que o jogo, no overall do jogo, assim, eles tiraram, tipo... Uma das melhores coisas do original é você... É aquela luta contra o Shredder, né? Que eu esqueci o nome do Destruidor. Destruidor, não é? Aqui no Brasil é Destruidor. Ele tá num laser, em primeiro plano na tela, e você tem que bater nos inimigos e jogar eles na tela pra destruir. Eles tiraram essa luta, cara. Tipo, quando você chega no fim da fase que você tem essa luta no original, eles já pulam direto pra te levar pro passado, né? Que você... Ele te teletransporta pro passado e você tem que voltar pro futuro. Meu, eu não acreditei quando eu não vi aquela luta. É a luta mais divertida do jogo inteiro. É uma das coisas mais legais. Não tem, cara. Eu sei que tem movimentos pra você jogar o cara na tela. Sim, mas essa briga contra o Shredder não tem. Não tá no final? Eles não trocaram ela de lugar? Tá, eu terminei o jogo umas 3, 4 vezes já, cara. Não tem, cara. Só tem a luta final. Na realidade, pelos 800 pontos, eu acho que, ou pelos 10 dólares, os caras poderiam, cara, ter pego todas as fases dos Turtles in Time que lançaram, sabe? E ter refeito, cara, por esse preço. O que acontece? Cara, daria pra fazer um jogo de 10 fases, sabe? Pode... Cara, pega os sons originais e faz um resample dos sons originais, sabe? Exatamente. Cara, não... Hoje você ficaria muito melhor, o áudio ficaria muito menos digitalizado, não é nada do outro mundo, cara, porque eu tenho certeza... Poderia fazer o que aconteceu com Street Fighter 2, né? O HD Remix. Ia ser bem legal se fosse. Então, mas, cara, mesmo assim, tipo assim, eu não sei o que acontece, cara, nessas coisas. Os caras, eles já falam, pô, o negócio é um negócio de sucesso, a gente sabe que a galera vai comprar, então não vamos gastar tanta grana produzindo esse negócio, não. Exatamente. A gente já gastou uma grana com a licença, então vamos gastar bem pouquinho com o desenvolvimento. Porque não é nada que é tecnicamente do outro mundo fazer. Não é programar um Killzone 2, entende? Não é programar um Uncharted, entende? Não é... Sabe, refazer uma engine do zero. São jogos que são bem mais simples, cara. E você poderia gastar muito mais tempo nessa parte artística do jogo, e que é o que valoriza, cara. É o que eu falo assim: é que a diferença que tem um RPG para um jogo de ação, para um jogo mais simples, assim, é essas pequenas coisas. Você valorizar aqueles pequenos movimentos, assim, da porrada, do você jogar o cara na parede. Pode parecer coisa simples, mas são coisas tão legais que você quer fazer. Cara, ó, Turtles in Time, cara, do Super Nintendo, eu perdi a conta de quantas vezes eu terminei, velho. Era, sabe, muito carismático, cara. Streets of Rage 2, tudo bem, o jogo dura 2 horas e pouco. Só que são 2 horas e pouco, você pegar, eu termino hoje, cara, 2, 3 vezes seguidas. É muito legal. Então, é isso que faz parar desses jogos. O foda, de novo, foi que eles tiveram uma oportunidade de fazer um negócio animal. E eu também sinto que foi assim, ah, tá todo mundo esperando. Meu, era um dos jogos mais da live mais esperados do ano passado. Era esse, porque é o beat'em up que era mais requisitado pra live. Era esse. Aí eles decidiram fazer e tal. Meu, aí eles eu acho que eles pensaram bem assim mesmo. Tipo, ah, tá, todo mundo quer, né? A gente vai vender bastante mesmo só pelo nome. Então é foda quando faz isso, principalmente pra jogo da live, né? É, que eu não acho que tem um custo tão gigante se você basear com jogos normais, jogos de mídia, pra produzir. Né? Que eles podiam mesmo fazer uma coisa bem mais legal, mas é retardado, né? É, cara, eu dou um exemplo praticamente igual. Eu fiz até um review pro site lá, que é o Army of Two, The 40 Day pro PSP, cara. O jogo é horrível. Sério? O jogo é horrível. Eu fiz um review pro site lá, o jogo é simplesmente completamente mal feito. É, entende? Eu acho que assim, já tinham ganhado um trocadinho com a versão do PC lá. Querendo ou não, meu, o PSP não é live arcade, né, cara? Eu acho que a gente pode considerar um console que gera dinheiro. Pô, o PSP tem 50, 60 milhões de unidades vendidas, uma coisa assim. Se não for mais que isso, pô. Cara, é uma plataforma respeitável, pô, que dá pra você ganhar grana, dá pra você, pô. Então, e o Army of Two é horrível. Todo mundo que joga no PSP reclamava do Killzone. Porque do Killzone você tinha que segurar um botão pra mirar e andar, era muito ruim. E no, nesse Army of Two do PSP, você atira, a direção que você atira é os botões. O triângulo atira pra cima da tela, ele é praticamente 2D. E, cara, você não tem diagonal. Se você tem um inimigo na diagonal, ou você aperta o triângulo, ou ele atira pra cima. O bola, ele vai atirar pra frente. Você não consegue fazer uma diagonal, você tem que ir lá e matar o cara, sair do seu cover. Nossa. Seu parceiro, de vez em quando, ou ele simplesmente para. Ele para. Cansou. Você tá andando com ele lá na tela, ele para. É, ele para e vai e fica. Você anda 2, 3 telas pra frente, que assim, você anda até um pedaço da tela, é bem 8-bits, cara. Você anda até o final da tela, aí troca a tela. Tem hora que ele para, fica 2, 3 telas paradas atrás de você e você vai na frente. Até você morrer e não der tempo dele vir te salvar, cara. Não, e cara, e sinceramente, eu fico me perguntando, primeiro, se os desenvolvedores não jogaram o jogo que eles criaram. Porque pra lançar uma merda dessa, parece que eles não jogaram. Tipo, terminaram de desenvolver, beleza, vamos mandar pra lá, não teve teste, né? Não teve porra nenhuma. Compilou, ou... não deu erro na. Não deu erro na compilação, na programação. Ah, tá bom, tá feito. Mas sabe o que eu acho, cara? Isso não é culpa do desenvolvedor mesmo. Tipo assim, porque ninguém quer fazer um jogo ruim. Eu não acredito que a pessoa queira fazer um jogo ruim. Eu acredito que não dão condições. Eu acho que isso tem mais a ver com a produção do que com o cara que tá lá com o dedo no teclado. Tem a ver com o prazo também, viu? É, com o prazo, é coisa que eu tô falando. Eu não quero pagar você por 6 meses pra você me entregar isso. Cara, me entrega isso em 2 meses e acabou, é o que eu vou pagar. Ou dá ou desce. O que deram pros caras produzir esse jogo, então, foi um martelo e uma picareta. Não duvido. Cara, tem um inimigo, eu até coloquei bem separado assim no review pra todo mundo ter noção. Tem um dos inimigos, é um helicóptero, cara. O helicóptero, ele para na tela e começa a tirar aquelas ondinhas, assim, de bolinha amarela, sabe? Que você via lá no Contra, que você via em jogo lá do Mega. Cara, como é que um jogo de PSP que os caras falam, ah, o gráfico, não sei o que. O helicóptero chega e começa a tirar aquelas bolinhas amarelas. Tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu. Porra. Não dá pra... Não desce. Volta 20 anos no tempo vendo isso, né? Sim. É um contra HD com um AI inútil. Nossa, zoado, mano. Não, e assim, o foda de todos esses jogos que a gente falou aqui, pelo menos a grande maioria, é o potencial que todos eles tinham de ser um jogo legal, entendeu? E assim, que nem eu falei do Wii Music, eu tenho certeza que... se eles lançarem continuações para todos esses jogos, a gente vai dar uma olhada, no mínimo vídeo, alguma coisa, para ver se finalmente os jogos que a gente estava vendo na nossa cabeça, quando a gente comprou ou viu informações sobre esses jogos, finalmente vai ser aquele mesmo, todo aquele potencial que a gente achava que ele ia chegar, né? Então, assim, de novo, é uma frase que eu e o Lula a gente fala bastante aí. Quem tá comendo bala aí, porra? Faz um pilote aí da bala aí. Faz o pilote da bala aí pra gente aí, pô. Divide aí a parada. Divide a bala, mano. Pô. Não editem. Não editem, por favor. Diretor, diretor, não editem. Nada, divido nada. Tudo feio. Guarda a bala aí. Então. Ó, se começar, eu vou chamar o Darth Vader, hein? Se não dividir, vou chamar o Darth Vader. Não volta o Darth Vader, não. Todo mundo reclamou daquela porra daquele Darth Vader. Mas então, uma frase que eu e o Lula a gente costuma falar bastante, que é: não existem jogos ruins, entendeu? Existem desenvolvedoras ruins. E agora eu acho que a gente vai um passo pra frente, que não existem só desenvolvedoras ruins, mas existem produtoras filhos da puta também. É uma carga que tem que ser dividida, entende? Sim, que afetam esses desenvolvedores que talvez queiram fazer um jogo melhorzinho, mas eles são forçados a jogar uma coisa que não tá 100% completa e ver o que acontece. O bom, e eu acho que isso vai começar a piorar cada vez mais, porque agora na live, na PSN, dá pra lançar patch dos jogos. Então, assim, eles vão soltar uma coisa deliberadamente foda, assim, ou que não tá completa, a gente pode patear depois. Passa uma semana, aconteceu isso com Red Dead Redemption, por exemplo. Tinha um monte de erro, de bug no multiplayer do Red Dead Redemption, que é o jogo novo da Rockstar aí. Eles lançaram um patch uma semana depois. Uma semana depois, eles lançaram um patch pra resolver um monte de problema de multiplayer que tava rolando. Eu tenho certeza que eles já sabiam disso antes de lançar. Porque patch não é uma semana depois que você cria. Você tem que fazer teste nos bugs primeiro. Demora esse negócio, não é uma semana. Mas uma semana depois lançaram. Então, assim, acho que é coisa que, pelo menos, cara, eles não tinham como... Acho que ele devia ser assim, eu acho que em larga escala pode acontecer tal coisa. Porque eles não tem como testar em um ambiente que tem quando joga o jogo pra fora, né? Ainda mais no caso da Rockstar, cara. Rockstar, alguns jogos tem bugs e tal, mas não é nada tão, tão tosco. Não, mas... Então eu acho que assim, eu acho que ainda mais multiplayer, cara. Coisa que, olha, vamos fazer assim, eu acho que quando tiver 1 milhão de pessoas jogando, pode dar esse pau. Então vamos deixar esse patch aqui já mais ou menos no esquema, que se der pau a gente muda tal coisa. Então, só aproveitando, vai aparecer alguém, com certeza, pra falar do Pac-Man. Pac-Man também foi ruim pra cacete. Vai aparecer alguém falando do ET. Com certeza, vai ter um comentário lá, você vai falar, não, mas o pior jogo, ET, etc, etc, etc, etc. Eu vou só deixar um link pra um vídeo, que o ET ele já tá muito velho, cara, ele já tá muito cansado pra levar a fama de pior jogo. A gente, na nossa geração, na nossa concepção, nós já temos um ET, que é um jogo chamado Big Rigs, Over the Road Racing. Eu vou deixar um videozinho aí de um review feito pela GameSpot na época, que é o nosso ET. Nós temos o nosso pior jogo ever. Então nós não precisamos mais ter inveja de quem viveu lá na época do Atari, porque nosso pior jogo está aqui, Big Rigs, Over the Road Racing. Uhum. Só pra ter uma ideiazinha do naipe do jogo, é um jogo de corrida entre dois caminhões. O caminhão que você dirige e o caminhão da inteligência artificial. O caminhão da inteligência artificial não sai do lugar. Como assim? Ele não sai do lugar, ele fica parado na linha de largada. Mas por quê? Você corre sozinho, porque o jogo tem defeito. Cara, é espetacular. Quer dizer que você larga e aí fica travada na linha. Nossa, é espetacular. E o legal é que assim, como você ganha, né, sempre, aparece a frase assim, you're the winner. Como se você pudesse ser o loser, né? Será que alguém consegue? Não, pior. A frase traduzida literalmente é você vencedor. Nossa. Então, até a frase de final os caras conseguem errar. Não, então um desafio. Quem aí conseguir perder nesse jogo, deixa um comentário pra gente falando do seu feito, porque aparentemente é algo impossível. E nem adianta falar, não, é só eu dar hack, o cara da máquina não vai ficar, parado, então eu vou perder. Quando você dá ré, o caminhão anda 5 vezes mais rápido do que você andando de frente. Nossa, que zoado. Então, Vejam um videozinho aí e batam no peito e tenham orgulho. Nossa geração tem o próprio ET. Só que dessa vez acabou o espaço no deserto para enterrar todas as cópias desse jogo desgraçado. Graças. Então, vai ter que mandar pro espaço. Agora é a última fronteira, né? E é fácil. E se usar um caminhão desse do jogo aí, vocês vão ver que é realmente fácil mandar o jogo pro espaço. Só carregar um caminhão desse que ele vai pro espaço fácil. Ah, ET, pô, ET já tava velho mesmo. A gente precisava trazer ele pro século XXI. Então. Beleza. Vocês têm mais algum jogo pra falar aí? Não, tem um. Eu vou falar que o Mr. Bowles não tá aqui, provavelmente ele ia querer falar dele, né? Que é um jogo que se chama Crystal pro Mega Drive, que você controla um pônei. E é um jogo muito, muito, muito zoado. Você também não consegue morrer, quando você cai num buraco, aparece um arco-íris assim, te tira. Prince of Persia. Prince of Persia tem isso. Prince of Persia é legal ainda, né? Esse é muito zoado mesmo. É um jogo todo coloridão, assim, meio gayzão, assim, nada contra. Mas meio gay. E é zoado mesmo. Então, a representação do Mr. Bubbles aí, Crystal. A gente vai deixar o vídeo pra esse Crystal aí pra vocês verem o pequeno pônei. E aproveitem também e, poxa, no mínimo devia ter algum pôneizinho, alguma coisa fofinha na capa. Mr. Bubbles, por que você jogou? É verdade. Essa pergunta será respondida no próximo podcast. É verdade. Ele falou que jogou até o fim, aliás, hein? Eu ouvi ele falando. Então, ó, vamos. Meio estranho, mas tudo bem, né? Cobrem essa resposta dele no próximo podcast. Por que você viu o pôneizinho bonitinho na capa e ainda jogou? Até o fim. Continued. Então, ó, vocês deixem, ouvintes, por favor, deixem seus comentários de quais são os piores jogos que vocês jogaram, jogos que vocês acharam que ia ser muito bom e no fim acabou sendo uma porcaria. Nós usamos mais jogos, assim, a gente tirou menos gosto pessoal, porque eu poderia falar de God of War, por exemplo, mas isso é um gosto pessoal, não é um jogo ruim. Mas eu não gosto. Boa. Cientista falou que God of War não é um jogo ruim. Sim. Então, assim, a gente deixou o gosto pessoal de fora. Então, falem dos jogos ruins, avisem a gente, por favor, pra gente não entrar mais em ciladas como entramos nessas ciladas que a gente falou pra vocês hoje. E qualquer outro comentário, deixem lá, que a gente sempre vai dar um alô, vai dar um alôzinho, vai dar um salve. E vocês, de novo, né, todo mundo que comenta, pode ter a possibilidade de participar com a gente aqui no podcast, que nem o Webstar e a Electra participaram. Então, sempre com isso em mente aí, que vocês podem ter sua meia horinha de fama com a gente. Então, obrigado por ouvir. E agora a gente vai pro nosso próximo quadro, que vai ser o BGM brasileiro. Músicas ou brasileiras em videogames ou músicas com algum resquício brasileiro nelas. A gente vai colocar para vocês ouvirem e esperamos que vocês gostem. Então, falou e até o próximo podcast. Até o próximo. Escutem o Pedro. Isso, até o próximo Orioncast, na verdade. Porque nós não fazemos um podcast, nós fazemos o Orioncast, que é uma coisa completamente diferente. Então, falou, galera. E aí, galera, aqui é o Homem Mal, tô mandando aí meu primeiro som, que é o tema da tela do Brasil do Road Rash 3, um jogo que eu já citei aí, e o sonzinho é bem legal, só ouvir aí. Aí, galera, Lula Molusco no Orion BGM. Como o tema hoje é Brasil, eu venho aqui trazer para vocês a música Jungle Bouncer, que é o tema da tela do Brasil do jogo King of Fighters 94. Com vocês, Jungle Bouncer. E aí pessoal, aqui é o Mr. Bubbles e a música que eu vou indicar para esse BGM Especial Brasil se chama Samba de Janeiro, que é uma música do jogo Samba de Amigo, e ela também apareceu recentemente no jogo do Sonic em Sega All-Star Racing na tela do Amigo. Então escutem aí e comentem o que acharam. Thank you. E aí, pessoal, e pra esse tema tão diferente, eu escolhi uma música do jogo Katamari Damacy. Ela chama Houston, é uma composição de Hideki Tobeta, e ela é uma bossa nova, só que é em japonês. Ouçam aí. Então, pessoal, Homem Mal de novo para mandar aí um segundo som, não menos importante, que é de uma banda brasileira que fez bonito aí num grande jogo. E agora é só ouvir Sepultura em Dead Embryonic Cells, que tá na trilha sonora de The Lost and Damned, do GTA. Só queimar aí, galera.